3179, portão 2, informação Mike. Quanto possível, Guarulhos. Portão 3178, é o número 2 para cópia. Número 3 para cópia, mantendo escuta a guarda, por gentileza. Prepara da Eulê da Morte. Da Eulê da Morte, obrigado. Eu peço, QNH 1017. Outro 299, muito bom dia. O número 3 para a cópia, mantendo escuta a guarda, cópia. É o Lenda Motiva. Patango Bravo, Mike Yankee, pronto, conta. Mike Bravo, Yankee, pronto, conta. Deixa eu decolar da 1-7 ou da 1-0? Bem, está autorizado para Uberlândia, nível 220, decola da 1-7, cumpre o perfil da saída da El, Coral, prossegue via rota, Whisky, Uno, Arubi, Confins, Parém, Papá, Alfa, November Eco, Mike e Whisky 3-1. Aciona código 5141 no transponder 1208, é a frequência do controle. Saída da El e após da El vou Coral, transição Coral, ok? 5141 no transponder, a primeira aerovia é Whisky 1. Para acionamento de táxi, é uma torre em 118.95, a altímetro marca agora 1017, confirme pessoas a bordo. Sente, torre 118.95 para acionamento de táxi. Yeah. 6312, prossegue via Juliette para o 05. 25, 6312. Puxa, 62. Puxa, 6225, ready to copy. Go ahead. Clear to Brasília, flex level 320. Relay 10 via upper departure, left on transition. As departure, turn right. Via upper Zulu 17. From your route, squawk 5157 and frequency approach 120.8. Clear to Brasilia, Arbor Alpha transition, and then at fire at front and maintain for level 320. After departure, turn right, squawk 5157, departure 120, edition 6225, requesting startup and pushback. Clear to pushback, estará com campo for tax, Deusha. Puxa, pois, Deusha, né? 6212, ingressa via Juliette por 5. 10-5, né? 3-2. Tá 3179, pronto, cópia. Cópia. Autorizado para Guarulhos, 340 ao nível, da cola da 1-0. Vamos pro perfil da saída da Eulê, da Motiva, onde intercepta Pesulu 1-0, Bride, Pesulu 1-6, Brava, Telzulu, Trivi. Aciona 5147 no transponder, a frequência do controle 120.8. Autorizado nível 340, conforme o plano de visor, saída da El, Lida, Montevar, decolando da 1-0. Montes vai interceptar para o Zulu 1-0. Até Brise, após. Até Zulu 1-6. Para você, Zulu, direto Brise, após direto Posto. A senhora 5147, o controle 1208. O T31 acertado, portão 2. Protegimento correto, me chama quando pronto para o push no 2. Obrigado. Azul 4299, pronto, cópia. Grita Golf. Bom dia, Patango Whisky, Vitor Golf. Continue para cima, só aguarda a pista livre, ajuste 1017. Vento para cheque, 150 graus, 07 nós. Oh, está certo, obrigado. Trip 5217, no solo 37, liberaria à direita, chame o solo 121, nesse meu nome. 121-10. 121-9. 219. O trip 5217 livrou. Trip 5217, prossegue Alfa. Quilo, pátio 3. Pátio 3, a posição é 03, fica atento ao sinalizador. Pátio 3. Volto, obrigado. Confirma por gentileza após o pouso, prossegue para qual pátio? É, vamos ficar no pátio de aviação em geral. Vamos aguardar por uns 45 minutos até Aracaju estar operando. Sim, Nove, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95, composto. 1895, obrigado, 33 graus. Taxi runway 10 via Indy Ocean Air 6225. Patango Whisky Vitor Golf, no solo 39, libere a direita, chame o solo, 121, décimo 9. Patango Whisky Vitor Golf, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, 3259, livre pouso no 0, vento 1, 80 graus, 07 noite. Livre pouso, pistão no 0, tá 3259. Você prosseguirá para o pátio 5. Negativo, não autorizado, você terá que prosseguir para o pátio 5. Prossiga Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4299, pronto, copy? Azul 4299, autorizado Campinas, nível 340. Decola pistão 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Operzu 10, bridge após conforme rota do plano. Aciona 5161, no frequência do controle em 120, decimal 8. Salvador, Tower, Chanel, 6225, Tony Shore, 1010. Chanel 6225, line up and wait for me, 1010. Line up and wait, runway 10. Okay, the plane just crossed the runway, we'll go ahead and line up and wait, runway 10, Chanel 6225. 0, grid, segue conforme a rota do plano. Azul 4299, o controle em 120 decimal 8, continuamento correto, reporta pronto o pushback. Papatango, East Victor Golf, confirme a categoria da aeronave. 3229. Ingressa Juliette, prossegue contorne o pátio principal e reporte novamente na Lima para o táxi. Tá 3859, prossiga táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Segue de alfa, reporte antes da Juliette, tá 3859. Tá o meu Mike Sierra Golf, informação em curso. Mike, fala, Chanel 6225 Airborne at 44, the call now Salvador departure 120 decimal 8. 120 later, Chanel 6225, I'll see you. Salvador departure, good morning, Ocean Air 6225, 2.5, climbing for level 320. Ocean Air 6225, climbing maintain flight level 360, correction, 2320, Arbor, Elefa, 6225. Climbing maintain for level 320, Arbor, Elefa, transition, Ocean Air 6225. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste 1017, bom voo. Direita direita, Índia, 2295, obrigado. Antes da Juliette, tá? 3259. Observe a liberação do setor do colega após ingresso de Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, tá? 3259. Mike, Sierra Golf, copia. Serra Nova Quebec, uniforme, nível de voo 080. O plano é Yankee, decola 1-7, curva direita após árvore, após prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aceno transfunda 5154, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizada em área, decolar de som 1-0, vento 190 graus, 089. Parei de decolar 1-0, 3-1-7-9. Autorizado cruzamento de som 735, Whisk Victor Golf, até a parte 5, estacionar frequência livre. Confirme o PLB, o Mike Serra Golf. Sente livre o táxi, chame na interseção o Mike Serra Golf. Mike Bravo e Yankee, autorizado ingresso que estão na 7, após quando alinhado, pronto para decolagem. O Mike Serra Golf. Tá 3179, decolado ao 50, chame o controle em 120, decimal 8. 308, controle, 3179, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3179, da El. 3179, contato radar, ascensão nível de voo 340. Mantenha o perfil da subida da El. Autorização 340. 7, mantém o perfil da Dael, voz da El Leda e Motiva conforme a instrução para 340. 3079. Afirmativo. Papatango Mike Bravian, que informa que terá uma viatura da Infraero ingressando na pista pela Taxi Oscar, porém não interferirá com a sua posição. It's in both arrival. 2-8-0-1-8. Guardião 06, prossiga. Qual a sua posição agora? Não entendi. Gente, acione o código padrão e reporte no través de patamares. 9, em coordenação com a equipe de solo, informa táxi. Ok, gente, mantenha o ponto de espera, o Mike Serra Golf. Papatango, Mike, Bravian, e feliz de decolar. Está 197, vento 170 graus, 079. Papa Romeu, Mike Serra Golf, após rolagem do Eco 121, Xingu, a linha mantém 17. Ocean Air, 6225, contact versus standard frequency 1288, enable 1260. 288-1260, I'll see you, Ocean Air, 6225. Aguarde para decolagem, Marcelo. Papatango, Mike Bravian, que decolado ao 53, chame controle em 120, decimal 8. Gente, controle 208, Mike Bravian. Controle, bom dia, Mike Bravian, que decola da 17, perfil da EL. Mike Bravian, que mantenha o perfil da subida da EL. Contato radar vigilante. Libera o Mike Bravian que dá restrição vertical. Qual é a restrição? A de cruzar o nível 100 a 15 milhas. Estávamos com na cabeça que é a saída Arbor. Ah, o capa. Cabe o guardião. Guardião 06, frequência livre. Guardião 06. Tá, Romeu, Mike Serra Golf, livre de decolagem. São 17, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Salvador, tanto 3304. Prossiga, tanto 3304. Da informação máxima do Brasil. Ok, só um minuto para a Copa. Prepare a saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, né? 304. O Mike Serra Golf, decolado ao 55, chame controle em 120, decimal 8. Controle 208, grato. Mike, se autorizado via parte, vim de alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 95. O ajuste no 018 agora, bom voo. Decolou do cabo e comprou do litoral na sua. Gente, qual o seu destino? Gente, siga pela linha do litoral, reporte visual com o farol de Itapuã. Olha, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta, tá perfil da Arbor. Controle, copia o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, contato radar, suba e mantém nível de voo 080. Inicialmente deverá manter o perfil da subida árvore com as devidas restrições. Compreendeu que a tanta restrita 3000, cumprindo o perfil da árvore, Mike Serra Golf. Guardião 06, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, bom dia, obrigado. Guardião 06, prossiga. Carapuça, parte do Graeco, quando autorizado. Paciente, Guardião 06, reporte na final para o Graé, o vento 180 graus, 7 horas. Sim, Juliette, condição, reporta na final Graé, o Guardião 06. Espera pronta, 4299, bom dia. Bom dia, Azul 4299, ali mantém 10. 5-1. Chama Recife 1251, está 3179, bom dia. Bom dia, 35384, centro da mais para Maceió, nível 190, pronto para corte. Assistente número 2, 35384, bom dia, mais confere. Uca, transição Aracaju. O Mike Serra Golf confirme o motivo? Só foi completar com o tráfego, chegada com a pessoa mais está. Só estaria o 080 na radial 290. A intenção é voar direto? Afirma. Está presente, autorizado a ascensão nível de voo 080 com rumo direto do destino, Mike Serra Golf. Informe quando possível estimado para pouso e o ponto de cancelamento de regra de voo. Autorizado 080, comprou do destino, estimado aos 1300, Mike Serra Golf, cancela aos 1255 junto à Rádio Lençóis na descida. Confirmando o estimado para ponto de cancelamento e o estimado para pouso? Pouso aos 1300 e cancelamento aos 1255, já iniciando, quando iniciando a descida. Sim. Azul 4299, decolado ao 59, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Sinal, Graé, o Guardião 06. Guardião 06, autorizado o pouso no Graé, reporte no solo controlado, vento 170 graus, 49. É. Aciona no transponder 1623, controle 120, decimal 80. Papatango Mike Bravo Yankee, informe a proa ideal para o destino. Aguarde. Já presente para início do táxi de decolagem, torre 1-9-3-9-5, ajuste 1018, bom voo. 39, descending 10,000 feet, kilometer 0-1-8, clear. ILS approach, come established localizer course. Clear standard 2000 feet 1018 and cleared ILS 10 quick will call establishment look button 239. Pode prosseguir conforme rota. Aceno transponder 5176, controle 120, decimal 80. 3304, controle de Brasília, nível de voo 360, manda a posição 90 na Arbor Elefa. Pode já pegou 17 até acima. Tá correto, vamos pronto, pushback, acionamento, botão 4. Vamos lá. Proposta do plano de voo foi direto. Só que passaram pra nós foi saída da El, Coral, após Coral, a Whisky 1, Arubi, Sorbi, Parei, Whisky 31 e depois. Ok, dá presente voo em Coral, Mike Bravian, inicialmente Coral. Gente, dá presente Coral, Mike Bravian. Azul 4299, com curva pela esquerda, voe na proa de Leda. Leda, 4399, esquerda. Aerolínea Golf 677, saída Puca, Jambo, após Aracaju. Frequência do controle 1208, transponder 5160. É o 335384. Confirmando o destino Maceió, passa pronto, pushback, acionamento 5384. Reportará, 5384, Maceió. Solo Salvador, bom dia, Xané 6312, informação aí, que para Recife. 7613 agora, copo. Para sair da PUCA, trânsito na Aracaju. Aguardando o copo e preparando o PUCA Aracaju, Xané 12. Já acionado? Gente, o Patrulha 03 decola do pátio, comprou a Noroeste? Patrulha 03, autorizado a decolagem do pátio, comprou a Noroeste. Reporte fora do solo, QNH 0018 e o vento 180 graus 79. Salvador, 3304, sala pushback, acionamento 04. 3304, coordenando com a equipe de solo e forma táxi. Autorizado, chama pro táxi na 3304. Ares. Sejano, 050, acionamento 319. 6311 desse, mantenha 3 mil pés, ajustou o altímetro 1018. Informe estabilizado no localizador. 6311. Descendo para 3 mil pés, informe estabilizado no localizador. Essa é 6311. 3, decolado ao 04, prossiga com proa Noroeste, chame controle em 120, decimal 8. Na proa Noroeste, o controle é 120, decimal 80, grato. Informação em curso é Mike. Certo, Mike. Rumo sudoeste, cruzando 130 para o 220. É um Xingu. Passará lateralmente, superior a 5 milhas da aeronave. Completa a ascensão ao 340. Controle Salvador, muito bom dia. O Patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Decolou de Salvador, acionado 1623, vai realizar patrulhamento da vertical da BR-324 até Simões Filho. Vai manter 500 pés. Autorizado, quiser mais para o táxi 324. 118.95. Controle, o Mike Serra Golf, solicita o nível final 085, cancelando o instrumento, prosseguindo visual. Tráfego modificado 1205, modifica o plano para visual, completa a ascensão ao 085 e voa direto Mike Serra Golf. Completando até 085, voa direto destino Mike Serra Golf, mantendo o estimado. Para SG3 mil pés, acionar 6311. 6311, 2 mil pés em descida, livre LS, acuse no localizador. Boeing 757 da América passa agora o externo. Atenção à turbulência do mesmo. Ciente, descendo para 2 mil pés, autorizado, reporta, quando estabilizado. O acionar 6311, ciente do 757 da América. O Patrulha 03, controle. Na sua escuta. Nível que intenciona, altitude que intenciona efetuar voo? Vai manter 500 pés. Secretary 395, I'm on that runway 10. American 239, confirm landing gear down and lock it. Landing gear down and lock. American 239, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Good landing 10, American 239. O setor será o setor Whisky do Salvador. Gente, BR-324. 4299. 4299 ultrapassou o tráfego lateralmente e mil pés acima, chame Recife, frequência 1251, 4299. Telemetria 13-2, eu falo. Prossiga, Telemetria 13-2. Ok, desconsidera a autorização, mantenha a posição e agora para iniciar o push. Mantém, 63-7-3-1. Solo, Santorini 304, para o táxi com 1-0-2 a bordo, 3 horas e 20 a perna, Ribeirão Preto. SXR, pistão no 0, Telemetria 13-1. 6-3-1-1. Completa sinal com a torre na frequência 1895. Torre 1895, Xaner 6319, obrigado, seu bom dia, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, Xaner 6311. Xaner 6311, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH108. Segue na aproximação, guardando o livre pouso, o Oceaner 63 do Nuno. Táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8, bom voo. Trip 53, até 4, confirma, está ciente que era Caju encontra-se fechado? Depois vem até 13 e 5 Zulu, fechado, ok? Ground 121, decimal 9. Okay, right turn and ground 1219, American 239. O Mike Eco Delta, reporte sobre o farol de Itapuã. Ok, sem chapada para o hospital. 3312, inicio push e informa ataque. Mas para o táxi, 3311, vento 190 graus com 89, livre pouso, pistão 10. Livre pouso, pista 10, Xané 6311. Juliet, taxi vai Alpha, report, road shot, taxi vai Juliet. Ok, Alpha, Hotel Juliet, Max 239. A CIO a gente não tem nenhuma informação, Aracaju que sim. Licença alternativa agora é Salvador. Você vai prosseguir o táxi com cautela aí, atentando a aeronave da Avianca puxando no gate 5. Vai manter a retaguarda do mesmo e vai dar para prosseguir com o táxi. Trip 5221, cópia. Prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola pista 10. Curva direita após a decolagem, perfil Arbora Lefa após DCT Oplo. Após Oplo, prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aceno transponder 5406, controle 120, decimal 80. Tira 6311, seu solo 11, libere na Golf e chame o solo em 121, decimal 9. Libera na Golf, chamando 219, a Xané 6311. 022, controle Salvador. Conservando transponder 5406, reporta pronto, pushback, acionamento, parte 3. Comará, puxa, acionamento. Tango, já bravo. Aguarda.

2018. Tá, seguiu a Avianca no Porto Velho, semana 2895, 1018, 534. 3859, cópia. Cópia, 384. Pietralizado Curitiba, nível de voo 360. Decola pistão no zero, curva direita após, perfil Abora Lefa. Intercepta Azul 21. Após prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5405, controle 120, decimal 80. 360 autorizado, decolada 10, curva direita, Abora Lefa. Upper Zulu 21, após conforme o plano. 5405, transponda 08 ao controle, 3859. Confirmando o destino Curitiba, na porta pronta, para o estacionamento, portão 3. Devante o destino Curitiba, vai trás. Flip 5414, voa posição mar e chama descida. Flip 00 na escuta. Tem também coordenação com junto a IF com o plano, ok? Arbo Elefa. Mantém saída Arbo, transição Elefa, sobe 360. 360 autorizado, tanto 2304. Chiné 6312, autorizado alinhar e decolar de pistão no zero, vento 190 graus, 079. Alinhar e decolar de pistão no zero, Chiné 6312. 7213, 7190. Omega, Abing Gate 08. Okay, we'll take taxi there. I'm at the gate 10, we'll follow the following car, Abing Gate 8. 239. Mais um minuto para a cópia, 3663. Aproximando-se da TAC 6 Juliette, estacionar 6319. 7631, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, estacionar 6319. Então, 3663, copia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola pistão no zero, curva direita. Perfil da EL, lenda após Motiva. Intercepta Pesolo 1 no zero. Após Bridge, Pesolo 1 no meio, para sair conforme a rota. Aciona transponder 5404. Controle 120, decimal 80. Virginia, pista autorizada, Maru 0340, da cola Dona Zero, com a direita, perfil da saída Adael, vida ótima. Campos do 1-0, Brilha, Campos do 1-6, responde a 3404, controle 1-2-J, responde a 5404-3663. 5404. Eu posso estar pronto, puxa, vai ficar no meu. Em coordenação com a equipe de Sol e Fama Tax, são 3663. Whisky Vitor Golf, número 2 para cópia. Decolado aos 17, chame controle em 120, decimal 8. 08, 6312. Conforme, então, 17. Agora cópia. 2. 6312, contato radar vigilante. Quem autoriza para o Djambo e favor coordenar para o outro Rondon Fox 018 para a chanela? É 3312? Mantém um perfil ainda, é 312. Tem perfil, é 312. Três mil pés indecisos, assim, 4 no 4. Gente, agora, dando de bravo. Olimpo 00, pode iniciar o táxi, aposta na táxi e hotel, confirma por gentileza os dados do táxi. Olimpo 00, fala. Beleza, PLB. Autonomia e alternativa. Que era caso encontre-se fechado, somente para informação. E sim. Número de braço, pronto, cópia. Utilizado o voo local 510 da cola Comproaçu, aciona no transponder 0137, controle Salvador 120, decimal 80. Controle Salvador, muito bom dia, 35384 no perfil da PUC. 5384, contato radar, suba e mantenha nível de voo 190, mantenha o perfil. Mantendo o perfil, subindo para 190, 35384. Está direto, voo 190. Uhum. Está 10, torre 198, decimal 95. 295, ok. Seja azul 9979, número 2 para cópia, guarda. Salvador 3P 5221, puxa acionamento. 5221, coordena com a equipe de solo e forma táxi. Para táxi, 5221. Pista 1028. Reporte no através do norte da torre o tango de abraço. Tá, sim, gente, azul 9979. Em coordenação com a sua equipe de solo, aguardando para a cópia. Mas para autorizar por si, por favor, dá uma cópia, 9979. Cheque o trem. Mas está travado, cara. Gente, voo 1160, livre pouso pista 10, vento 200 graus, 89 KNH 10 noite. Livre pouso pista 10, voo 1160. Quatro horas e meia e confins, alternativa? Excelente. Táxi autorizado via pátio, India e Alfa, ponto de espera, turno 18, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Tá 3 milhas fora, visual, cruzando a retaguarda do Gol, céu autorizado. Papa Romeo Tango em Jabrava, autorizado o cruzamento, a retaguarda do Boeing da Gol, aguarde transferência de comunicações. Positivo, na retaguarda do Gol, está aguardando transferência, vai chamar ali no canal da Vista Ponta. Direto. Aciona no transponder 5412, controlando 20, decimal 80. Confirmando a posição após Puka, Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Nível 050, QNH1 0118, autorizado a chegada mais. 95, ajuste 1018. Somente para informação, a caixa encontra-se fechada até às 13h05 Zulu. Zulu, decimal 9. Golfe da presente, torno 8, decimal 95, ok? Olimpo. Olimpo 00 autorizado, cruzamento da pista 1-0, mantenha taxi delta, após o cruzamento. Fala, bom dia, Gol, 960, livre. 960, táxi autorizado via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette. Ok, agora pro táxi. 35221, acionado para o táxi, AB72, 3 horas e 30, alterna Salvador. Táxi autorizado via Pátio India Alfa, ponto de espera, torno 8, decimal 95. Trip 5221. Pátio India Alfa, ponto de espera, 295. Trip 5221. Afirma, ingressa na Alfa, potente da Juliette, Olimpo 00. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Sangue de Abraço. Autorizado com o fim, nível de voo 380, decola a pistão 1-0, curva direita, após perfil da Eoli da Motiva, intercepta pelo azul 1-0, brilha pelo azul 1-6, aciona o transponder 5-4-1-3, controle 1-2-0, decimal 8-0. Da Eoli, leda após a posição Motiva. Ajustado aqui, graças. 3859, aguarda. Tá 3663, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída da. Da Motiva. Perdão? Tael Leda Motiva. Tael Leda Motiva, obrigado. Curve à direita na proa 070, nesta proa intercepta. Autorizada, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 070, autorizado, reportaremos estabilizado. 4x4. 0. Via Índia, no ponto de espera torre no 9, decimal 95, ajuste na 0 no 8. Gente, autorizada a linhagem de decolagem pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 8-9-3-5-2-2-0. Gente, a linha decolagem imediata, 3-5-2-2-0. Poderia fazer uma gentileza de informar o controle? Não consegue cumprir a restrição de superior do... Superior de... Ok, ciente, trip 5-2-2-1. Nono, 63, aguarda, portão. Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, bom, nono, 63. Azul 9979, mantém o ponto de espera no zero. Papatango, Whisky, Victor, Golf, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Patrulha 03 na escuta do controle de Salvador. Patrulha 03, serviço radar perdido aos 1230. Confirme radial distância do VR em Salvador, se possível. Controle de paciente da... que não tem condições de cumprir a restrição, chame o controle em 1920, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 35221. Trip 5221, controle de Salvador, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Arbor. Atenção 200, da saída Arbor, está livre da restrição. Estabilizado 5414. Trip 5414, complete aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 118.95, trip 5221, inicialmente cumpra a restrição da carga. Ativo, cumpri na restrição 3.000 pés, 5221. Controle OTAN 3663, poderia coordenar pela de Motiva ou VUC? OTAN 3663, aguarde coordenação. Valeu. Salvador, autoriza o 35384, voar direto para Maceió. 35384. 35414, chame a torre em 118 decimal 95. 0 grau 79, KNH 1008. Livre, pô, 5414. Torre, papacete. Papatango, Whisky Victor Golf, autorizado táxi, chame na taxi papá. Azul 9979, visual com uma TR da Trip na curta, final pistão no zero.